3601, bom dia, Golf confere, Congonhas autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição bridge, onde intercepta o Brasil 1 no meio e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119.35, aciona 5467 no transponder. Correto, portão 2, chama pronto para o espectacionamento. autorizado na porta, tá? Para o táxi 7601 com 154 a bordo, 4 horas e 10, alterna o galeão. 6601, táxi via Índia, ponte espera torre 118, decimal 95, ajuste no 094, morro. Via Índia, torre 895, no 094, obrigado, feliz passo. 3601, quando espera da 10, está pronto. Então 3601, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento de 170 graus com uma dezena de nós. Ah, alinha e decola da 10, o seu 3601. Então 3601 decolou 53, o controle em 119.35, tenham um bom dia. Controle 1935, 3601, obrigado, boa Páscoa. Controle de Salvador, bom dia, está 3601 decolado, 1500, você escuta. São 3601, bom dia, contato radar da decolagem, perfil da nível 3601. Ok, perfil da Delta, descida para a Vileda, presente, 3601, é possível? Autorizado, Vileda. Obrigado, na Praia de Leda, 3601. 3601, Centro Recife, solicitou o licença do restrito até o nível 340. Ok, restrito ao 340, até 3601. 3601, no chão do centro Recife, na frequência 133 do sinal 25, alternando 1251. 13325, alterna 1261, 3601, obrigado, bom dia. De nada, bom dia. Bom dia, Luz. Alfa Yankee Delta. O Alfa Yankee Delta, bom dia, prossigo. O Alfa Yankee Delta solicita autorização de rebote do pátio 3 até o finger de número 3 no pátio principal. Autorizado rebote, reporta no termo, o Alfa Yankee Delta. Ok, autorizado rebote, reportaria o termo, Alfa Yankee Delta. Frank Delta 5, bom dia. Alô, Salvador, muito bom dia. Avianca, Oscar November Juliette. Avianca, Oscar November Juliette, bom dia, prossiga. Quem falou? Autorização de rebote, pátio 3, no pátio principal, finger número 5. Autorizado, reporta no término, Oscar November Juliette. Ciente, grato, reportaria o término.